no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Há quem diga que em qualquer parte de Ouro Preto é possível avistar uma igreja ou pelo menos as suas torres. Só no Centro Histórico são 11 catedrais. Se podem ser vistas de todos os lugares, eu não sei. Mas as igrejas ouropretanas são potencialmente comunicativas. Sim, pelo toque dos sinos, uma espécie de linguagem da igreja com seus fiéis. A expressão dos sinos avisa, abençoa e comemora. Afinal, festa de santo sem sino, banda e foguete não é festa. Com a intenção de valorizar o toque dos sinos, assim como o ofício de sineiro, registrados como patrimônio imaterial da cidade pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é que surge o projeto de documentação dos sinos. A iniciativa partiu da Universidade Federal de Ouro Preto, em parceria com a ASOP, Associação dos Sineiros de Ouro Preto. O coordenador do projeto, Fábio Montanheiro, explica a importância da linguagem dos sinos. Essa questão do toque de sinos de Ouro Preto é uma questão que remonta a uma tradição histórica intimamente atrelada à igreja. Os sinos, né, se constituem como um elemento de comunicação da igreja com os seus fiéis e até um tempo atrás era também uma forma de comunicação do poder civil com a população. E por mais que os sinos, né, majoritariamente instalados em torres de igrejas, né, comunicassem em sua maior parte eventos associados à religiosidade da população, eventos associados aos rituais da igreja, eles também, né, tinham uma função, digamos, laica, de anunciar também emergências, né, que ocorressem ali na comunidade e também marcar os momentos do dia. A equipe do projeto é formada por 3 bolsistas do curso de jornalismo. O trabalho começou a partir do registro em áudio e vídeo de 2 sineiratas, um concerto integrado dos sinos das 11 igrejas do núcleo histórico que ocorreram no Festival de Inverno 2017. Fábio Montanheiro nos conta mais detalhes sobre as ações do projeto. O projeto consistiu em documentar, não é, as ocorrências da sinerata que houve em Ouro Preto, e também conversar com pessoas do meio sineiro e registrar ocasiões em que os toques de sinos estão presentes, como chamada para missa, um toque para anunciar falecimento, também a presença dos sinos no ambiente festivo. Nós já registramos ao menos 3 festas religiosas: Corpus Christi, a festa Nossa Senhora do Carmo e agora a festa Nossa Senhora da Conceição. E uma etapa posterior será o tratamento desse material todo coletado. O objetivo é que o material apurado pela equipe do projeto se transforme em um documentário. Eu já estou ansiosa para o resultado. E você? Fique de olho, digite na barra de busca e curta a página da Associação dos Sineiros de Ouro Preto pelo Facebook. Ouça também o nosso próximo podcast sobre os sinos e seus diferentes toques. Eu sou Evelyn Ramos, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.